Boa tarde, caros colegas. Desculpa, sejam bem-vindos ao espaço Debate da Sexta-feira. Hoje temos como tema o Património do Movimento Moderno de Luanda, 1950-1975. Será apresentado pela arquiteta Maria Elise, que é um resultado da sua dissertação de mestrado sobre Património do Movimento Moderno de Luanda. Então, queria agradecer a presença da senhora arquiteta e o espaço é todo seu. Boa tarde. Isto é um trabalho que eu desenvolvi a partir de 2008, mas eu só fiz exame para mestrado em 2009, entrei em 2010 e saí em 2012. Os motivos que me levaram a fazer a minha dissertação é o movimento moderno, não é? Um dos objetivos é saber, primeiro, que não temos nada publicado sobre arquitetura no mundo. Temos uma tese de dissertação de mestrado da professora Isabel, que não está publicada, que fala sobre a história de Luanda. E temos um livro que ela reuniu os trabalhos todos dos alunos de arquitetura e publicou. Mas, tirando isso, tudo é português. Não há nada publicado por angolanos. E então, era o grande objetivo é saber o que é que há de património, porque eu não posso falar do movimento moderno em Angola sem saber o que é que existiu antes e o que é que existiu depois. Então, eu faço uma... Pode passar, se faz favor. Faço uma análise do que aconteceu em Angola, não é? Até 1940, desenvolvo um pouco mais entre 50 e 75. E depois falo do arquiteto Simão Afanásio Lopes Simões de Carvalho, que é urbano, nasceu em Angola, foi o primeiro urbanista a nascer em Angola. Portanto, eu começo por falar sobre Angola, não é? Que é uma região ocupada por bushimans. Há quem diga que os bushimans são os pigmeus da floresta, há quem diga que não. É a origem banto, não é? Os bantos saíram da África Central e vieram para Angola. Isto é o que eu digo. Sei que há muita gente que tem outras opiniões, mas isto foi o acesso que eu tive dos livros, não é? E eles instalaram-se em Angola. Sobre Luanda, quem ocupou Luanda foram os Zambundo, os Quimbundo. Há quem diga que é uma fração do reino do Congo que desceu e ocupou Luanda. Há quem diga que não, que saiu da África Central e instalou-se a sul do reino do Congo. A palavra Angola surge porque os portugueses chamavam aos reis e chefes do reino do Ndongo Ngolas e passaram a chamar a terra dos Ngolas e depois esta palavra aportuguesada deu Angola e passou-se a chamar o país Angola. A origem do nome Luanda vem da palavra em Quimbundo que é Lundando, que significa lugar alagado ou redes. E os portugueses perguntavam aos angolanos o que é que estavam a fazer. E eles respondiam lundando, que queria dizer redes. E eles pensavam que estivessem a dizer que estavam no lugar lundando. E aí, então, começaram a chamar Luanda. E depois, de 1926, com o aportuguesamento, eles mudaram para Luanda. Portanto, eu faço uma pequena abordagem do urbanismo antes de 1940, depois vou falar entre 40 e 50 e depois falar um pouco mais. Então, tenho a dizer que este é um dos mapas antigos e nós vemos que Luanda, isto era a fortaleza de São Miguel, e Luanda, ela foi se edificando ao longo da baía, quer na parte de cima, como na parte alta da cidade. Em alguns aspectos notamos que é aqui em cima que ela faz um Y, tem muito a ver com a forma urbana do Renascimento. Aquele era o mapa de 1647. No mapa de 1698 notamos que as edificações já estão um pouquinho mais ajeitadas ao longo da Baía de Luanda, quer na parte de baixo, e aqui em cima vemos já que há uma acentuação maior em ajeitar as casas. E sabemos que na parte baixa da cidade instalaram-se os comerciantes e os militares, e na parte de cima a igreja, os altos funcionários do Estado, ficaram cá na parte de cima. Vamos passar. No mapa de 1755, notamos que os talhões já estavam quase definidos e já havia uma sequência de cidade. Por exemplo, aqui já vemos a rua e vemos lotes de um lado e lotes do outro. Portanto, isto é típico daquilo que aconteceu nas cidades ocupadas por portugueses. Eles escolhiam lugares com água, protegidos por uma baía protegida. Temos o caso da Ilha de Luanda, que protege a baía, a Ilha do Mussulo, que acaba também por fazer alguma proteção. Escolhiam pontos altos para se instalar. O Paulo Dias instalou-se no ponto alto da cidade, e que era aqui a fortaleza, para atingir melhor o inimigo e poder estar em segurança dentro da cidade. Em 1682, notamos que já há um urbanismo ortogonal, com uma forma ortogonal, em que as pessoas construíam e depois vinham os agrimensores e acertavam os lotes. E vemos que os lotes na cidade de Luanda eram diferentes em relação ao que aconteceu em Portugal e no Brasil. Porque no Brasil eles não tinham uma largura tão grande, quer no Brasil como em Portugal. Em Angola eles tinham largura maior que a profundidade. Vemos aqui uma diferença no nosso urbanismo em relação ao urbanismo que foi praticado nas outras partes do mundo português. Em 1900, vemos que a cidade está um pouco confusa, porque ela foi invadida nesta fase. Quando termina a escravatura, muitos portugueses que viviam muito bem em Angola saíram e voltaram para a Europa. Então, aqueles portugueses ou filhos de portugueses que viviam no interior da Angola avançaram para a cidade. E com eles vieram os seus escravos e familiares que ocuparam a cidade, e a cidade ficou ligeiramente ou muito desordenada, não é? Vemos que aquela definição de mapa de 1862 desaparece por completo e acaba por ser algo confuso. Apesar do mapa também não estar muito nítido, mas notamos que há aqui uma diferençazinha. Pode passar, se faz favor. Em 1926, notamos já que a cidade já tinha um urbanismo mais moderno, já com linhas retas, em que já se ocupava. E isto já tinha a ver com a ação dos arquitetos itinerantes, porque vinham arquitetos de vez em quando que trabalhavam na cidade. Mas em Angola mesmo não havia nenhum arquiteto que vivia em Luanda, e nas outras províncias muito mais. Só depois de 1938, é que começamos a ter o arquiteto Sado Menezes e depois o arquiteto Fernando Batalha, e aí então eles começam a dar um rumo melhor à nossa cidade. Isto é um pouco de como a cidade foi evoluindo, é mais um resumo daquilo que eu disse, não é? Que ela começa por desenvolver-se ao longo da baía, quer na parte baixa como na parte de cima. Pode avançar. Pode avançar mesmo. É só para terem uma ideia, acho que depois têm é que ver com mais calma. Isso são estudos que eu também desenvolvo no Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda, onde eu sou funcionária. Pode? Bem, é só para dizer que o que havia em 1926, comparado com o que havia em 1965, há uma grande alteração da cidade, há um crescimento muito grande na cidade, e depois aparece, pode? Está achando um mapa, e temos então Luanda. Em 65 e 75, este mapa de baixo, em 75, notamos então que ela cresce quase o dobro em tão pouco tempo, não é? E em 75 há um crescimento, mas este crescimento é mais em altura, em que sim são incorporados novos métodos de urbanismo que eu vou explicar a seguir. Portanto, então temos aqui o primeiro plano, em 1942, a Câmara Municipal de Luanda solicitou a De Garouet e David Moreira da Silva para fazerem um plano diretor sobre a cidade de Luanda. Eles fizeram um plano diretor, mas não foi aprovado porque eles achavam que a Câmara Municipal não tinha competência para solicitar um plano diretor a De Garouet, que era discípulo de Benezer Hofer, que era o pai das cidades jardim. Estes mapas que eu vou mostrar a partir de agora são mapas que não existem em Portugal. Eu já procurei, já estive em Portugal, não encontrei. Em conversa com o professor Trunfa Real, ele disse que estes mapas estavam em São Paulo. Eu fui a São Paulo, fui à Faculdade de Filosofia da USP procurar pelo professor Fernando Mourão, porque o professor Trunfa Real disse que os mapas estavam com o professor Fernando Mourão. Encontrei o professor mostrou-me os mapas, mas os mapas estavam deteriorados. Se virmos, eles estão todos deteriorados. E eu encontrei os mapas enrolados, todos molhados, e eu disse, o que é que os mapas da minha terra fazem aqui estragados? O senhor trouxe-os, tudo bem, eu entendo que tenha trazido para os proteger da guerra. E eu até estou de acordo que os tenha guardado. Agora, deixar estragar, eu já não estou de acordo. Ele ficou tão arrependido de ver os mapas e entregou-me os mapas todos. Eu levei a USP, este estava todo, esta parte toda não existia, estava tudo aos pedaços. Eu apanhei pedacinho por pedacinho, levei a USP disse que não podia fazer nada, porque estavam demasiado degradados, então indicou-me uma senhora e ela arranjou os mapas e eu trouxe os mapas de volta para Angola. Estão hoje no Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Angola. Os mapas foram salvos e regressaram ao país. Pode passar, senhor. Este é o mapa de 1947 e, se nós virmos, ele continua a respeitar os planos de De Garouet, em que ele cria um centro histórico e os bairros à sua volta. Pode passar? Este é o de 49 e, se virmos, eles mantêm o Miramar, não é? Continua a ver o centro histórico, que eles não mexeram, e continua a ver os bairros a crescer à sua volta. Este cais foi realizado, mas aqueles dois não foram. Este é o plano de De Garouet, isto para explicar, pode passar. E esta foi a tese de licenciatura do Vasco Vieira da Costa na Universidade do Porto, onde ele obedece também o mesmo critério traçado por De Garouet. Portanto, todos os outros intervenientes do plano urbano de Luanda acabaram por pegar na ideia de De Garouet e desenvolvê-la. E se virmos, todas estas vias, de um modo geral, foram desenvolvidas e a cidade não mudou muito depois do que aqui está. Qual é a data? É 1949, quando ele fez a sua tese de licenciatura e depois foi estagiar no ateliê de Le Corbusier. Portanto, eu dou uma importância aos meios de transporte. Primeiro, porque o caminho de ferro era o primeiro meio de transporte que existiu em Angola. E foi, de certa forma, os transportes que trouxeram a produção para a capital e trouxeram aumento de população para a capital. E eu dou uma importância, eu faço um detalhe sobre este assunto. Criei, inclusive, um capítulo só para este assunto. Mas que vocês podem depois ler na dissertação, porque senão não há tempo para estar aqui a explicar tudo em pormenor. Pode passar, se faz favor. Pois, então eu faço uma pequena retrospectiva da arquitetura que nós tínhamos antes do movimento moderno e depois falo do movimento moderno. Então, nós tínhamos as fortalezas, que foram feitas para proteger a cidade, não é? Esta é a fortaleza de São Francisco do Penedo, foi feita para proteger o Porto de Luanda, a de São Pedro da Barra. Depois há a Ponte dos Enforcados, que foi feita para a cidade arejar. Eles abriram este lugar porque Luanda era muito quente, não ventilava, então foi feita esta abertura para ventilar a cidade. Isto aconteceu em muitas cidades históricas, na Itália, no resto da Europa. e esta fortaleza de São Miguel, que foi o lugar onde Paulo Dias de Novais se instalou quando chegou a Luanda, e em 1576 ele criou o voado de Luanda, São Paulo de Luanda. Depois temos a arquitetura religiosa, apesar de se dizer, e eu coloco sempre, 1575, e as pessoas dizem, mas em 1575 não se fez nada. Eu coloco sempre 1575 pelo seguinte, não existia obras de pedra e cal, mas existia obras com ramos de árvores. E temos o exemplo da primeira igreja de Luanda, que se diz que existiu na ilha de Luanda, onde hoje existe a Igreja do Cabo, e onde o Paulo Dias de Novais assistiu à primeira missa. Mas esta não temos vestígios, ela, como eu disse, foi feita de ramos de árvores, não durou, rapidamente ela destruiu-se e depois foi feita em pedra e cal. Mas eu considero sempre a primeira edificação e a história, não é? Por isso eu coloco 1575. Se ele chegou em 1575 e entrou na igreja e fez e assistiu à missa, então eu considero este período da história da Angola. Este é era a torre da igreja da Nossa Senhora da Conceição, que foi a primeira igreja em pedra e cal em Luanda. Por favor. Depois temos a Igreja da Misericórdia, a Igreja de Jesus, a Igreja da Nazaré e a Igreja da Nossa, a Igreja dos Remédios. Dos Remédios do Carmo e a Igreja da Nossa Senhora do Cabo. Pode passar. Ok. Portanto, diz-se que aqui existiu a primeira igreja. Né? Depois da saída dos holandeses de Angola, eles edificaram esta igreja. Pode passar. Portanto, mostra um bocado do que é a arquitetura civil que se fez em Angola, que era barroca. Né, que os portugueses trouxeram a sua arquitetura e edificaram. Há quem a chame de barroco isante, há quem chame de chão. No fundo, não difere muito, elas, pelos significados ela vai dar o mesmo, não é? Pode ir passando. Isto é já pombalina, não é? Esta arquitetura tem... Pode passar, não vale a pena. A estação dos Correios. Pode ir passando. Quando tiver que falar, eu falo. Portanto, isto é um edifício pombalino, de muito boa qualidade, que nós temos em Angola. Infelizmente, também era, hoje já não é, porque foi demolido. O que existe já não vale. Este também. Este já é neoclássico. Pode. Este também já tem outras características. Este é barroco. E temos as casas típicas. Esta é a casa típica portuguesa, simples. Pode ver. Este também é simples. Esta também. Esta já é a casa típica mais evoluída, porque já tinha uma varanda. Esta é a simples, a chamada porta-janela, em que se deduz que aquela que eu mostrei há pouco está para cá. Então, normalmente deduz-se que quando há uma casa nobre, ou de alguém com um pouquinho mais de dinheiro, juntavam-se as outras casas de pessoas com menos dinheiro e que trabalhavam nas casas das pessoas mais ricas. E então era o porta-janela ou porta... janela, porta, porta, janela. E estas casas mostram o telhado em tesoura, que são oriundos de Tavira, em Portugal, em que eles permitem-nos ver quantos cômodos tem a casa. De fora, um teto de quatro águas corresponde a um cômodo. Então, sabemos, à partida, quantos cômodos tem a casa. Interessante isso. Pode passar. Isto foi algo que caiu em Luanda, era para ir a Moçambique e acabou por vir para Angola e não saiu mais daqui. Mas isto, há quem diga que foi Eiffel que projetou isto. Isto aqui é o primeiro banco de Angola, foi colocado neste edifício. Jornal da Angola, pode ir passando. A alfândega, o hospital, Maria Pia, na Vila do Albuquerque. Pode passar, senão nunca mais. Pode voltar só para aquele edifício do Baleizão, se faz favor. Um para frente. Isso. Este edifício é Pombalinho, é dos mais antigos e talvez dos mais belos, que foi feito exatamente como se fez Lisboa depois do terremoto, que se nós entrarmos por uma destas portas podemos ver como eram feitos em moldes de madeira, e eles colocavam a madeira, um molde de madeira, um molde oco de madeira, colocavam e metiam pedra e tal, e socavam. E se formos lá, aquilo está lá e pode-se ver. Pode passar, se for. Muito uma observação. Eu já estive, achei funcionando o edifício. Tem uma placa, acho que é 1956. Se foi a altura que foi feita. Não, mas isto foi feito no século XVIII. Século XVIII. Não foi antes, não foi depois disso, com certeza. Século XVIII. Apontamos para o século XVIII. Este prédio, sim, será conservado ou vão deixar cair? Eu gostaria que conservassem. E por isso eu mostro, para que as pessoas vejam que tem valor e que deve ser conservado, não é? Eu estou a apelar a isso. Mas é preservado. Sim. É classificado. Está classificado. Mas isso ainda não deixaram, fundamentalmente falando, que isso é uma herança do alguém. Eu não sei se conhece. Eu conheço o Tariq, mas a filha do senhor Tariq é historiadora e conhece a história. E pode sabe que como... tem valor, não é? Eu acho que ela não está contra o melhoramento disso. O IPCU não tem poderes de zonificar isto? Algum, para falar, mas para decidir não, não é, colega? Bom, infelizmente não. Pois eu tenho conversa com professores, incluindo a professora Isabel Martins, que ela ajudou-me bastante a fazer este trabalho. Ela é da opinião que existe uma arquitetura de transição em Luanda. E eu fui investigar, ouvi o que ela me disse, fui investigar e realmente concluí que existe uma arquitetura de transição e vou mostrar-vos, que é diferente. Ela não é barroca, não é? Mas também não é moderna. Então ela está numa arquitetura de transição, porque entre o barroco e o moderno há esta arquitetura que eu chamo de transição. Pode passar. São edifícios que nós conhecemos. Portanto, este é um dos edifícios famosos da Arte Nouveau, e que vemos a característica da escada envidraçada com a grade em metal, não é? É um dos edifícios que espelha isso. E estes também vão mostrando tudo em redor das escadas, há uma abertura, há um realce, embora cada um da sua maneira. Pode passar. E vemos ali no Largo do Amílcar Cabral. Pode? Também é sempre a escada evidenciada, não é? Isto é verdadeira Art Deco, não é? É. Isto já é arquitetura do Estado Novo, que Portugal adotou a partir dos anos 40, em fazer uma arquitetura que espelhava aquilo que os portugueses queriam para manter e evidenciar a sua arquitetura. E ela estava um pouco ligada à arquitetura italiana. Tinham traços da arquitetura italiana. E este edifício, quando foi produzido em Angola, em 1942, não existia nenhuma escola do género em Portugal. O estádio dos Coqueiros, que também foi mais ou menos da mesma época, foi dos primeiros em África, na África subsaariana, acho que até foi o primeiro campo de futebol que foi feito em Angola. Em Angola e na África subsaariana. Pode passar, isto é tudo arquitetura de Estado Novo, né? E temos pela marginal, pela... Aquele edifício do Banco Nacional já está... Não, o Banco Nacional não é Estado Novo. é neoclássico mesmo, é neoclássico. Pode. Aquilo é outra coisa. Não tem nada a ver com a raiz portuguesa. Estes sim, tem. Este já foi alterado, não é? Mas tinha. Este já está mais próximo do moderno, não é? Mas ainda temos a escada a evidenciar, a ser evidenciada. Start dele, é o da direita. Das oito também. Temos muitos exemplos dentro. Isto também, isto está do moderno. Portanto, então, no movimento moderno, há também planos que também foram realizados, porque normalmente os angolanos gostam de dizer que não há, a Luanda nunca teve um plano diretor, por isso é que isto anda tudo em pantanas. Não, não sou desta opinião. Luanda teve planos diretores, apesar de não terem sido aprovados por completo, mas sempre se fez um pouco daquilo que se projetou, né? Sempre se fez, não cresceu à toa, não. Ela teve uma certa ordem, só que depois da guerra é que as coisas pioraram, né? Pode passar, por favor. Então vemos que em 56 havia necessidade de se fazer alguns estancamentos, e em 1956 eles também desenvolveram este plano. Eles deram, chamaram mesmo plano regulador da cidade. Ok. Este aqui é que foi um plano que revolucionou mesmo a cidade, mas com base também no plano do De Bruyne. Vemos que ele mantinha a mesma posição nos cais, que nunca foram construídos, não é? Apenas temos este, e ele pôs em prática as rotundas que De Bruyne havia projetado anteriormente. Portanto, isto é um homem que nasceu em Luanda, no Largo da Mutamba. Eu depois vou mostrar onde ele nasceu, porque havia um sobrado, que era o 31 da Mutamba. Ele nasceu em Luanda, filho de portugueses, claro. Nasceu em Luanda, foi estudar para Portugal, depois eu falo um pouco. E ele vai estudar com o ateliê de Le Corbusier, faz um estágio, entra para a Sorbonne, faz urbanismo e volta para Angola nos anos 60. E em 1961 ingressa para a Câmara Municipal de Luanda e então ele faz uma revolução dentro da cidade. E realmente o plano dele foi o plano que foi aprovado e que mais se fez. E foi uma decisão de Angola. Eles nem sequer perguntaram a Portugal se podiam autorizar. Simplesmente autorizaram e fizeram implementar. Vemos aqui, este é a Brostito. Aqui era o Quinaxis, não é? A diferença é que os prédios não tomaram esta posição. Os prédios estão alinhados desta forma, ao longo da via. Aqui é os combatentes. Até maquetes ele fez sobre a cidade. Pode passar. Aqui é a Baixa. O Banco Nacional está aqui. Ele mantinha o Banco Nacional, mas não queria o Cinema Nacional. E ele propunha aqui um estacionamento para 5 mil viaturas. Portanto, em 1961, Luanda já tinha profissionais que se preocupavam com o trânsito da cidade. Portanto, é só para ver. Sim, essa maquete se encontra? Não sei. Desaparecida. Este material. Atrás, eu vi a maquete no Câmara de Luanda e no governo provincial estava, não foi em 10, 15 anos atrás. Não sei. Então, eu sei, eu vi ali. Né? Ah, ainda bem que me diz isso, eu vou procurar. Mas isto lá. Foi eu vou lá procurar. 15 ou 20 pode anos ser que esteja atrás, em algum armazém. Não, são estas. Estas palavras que eu vou apanhando, né, e vou descobrindo alguma coisa. Este material eu consegui do próprio arquiteto Fernão, que eu viajei, fui até Lisboa e em casa dele já havia estado lá um italiano que estudou sobre a vida dele, mas não publicou nada até hoje, e ele deu todo o material que estava escaneado. Aqui é o edifício da construção que ele previa. Este é o edifício das finanças e ele previa aqui um viaduto. Como vemos, este é a Amílcar Cabral e esta é a Rua da Avenida de Portugal. E depois ele previa passagens subterrâneas e tudo. Isto seria Luanda se não houvesse a guerra. Isto foi o plano do futuro de Belas. Pode passar, se achar. Aqui ele mostra como ele é que fez este trabalho, ligando as ruas, mas aqui há um trabalho conjunto entre ele e o Vasco Vieira da Costa. Portanto, eu não dei muita evidência ao estudo sobre o Vasco Vieira da Costa, porque já há uma colega, a Maria João Teles Grilo, que ela está para publicar um livro sobre o Vasco Vieira da Costa, porque faz parte do doutoramento dela, então eu preferi falar de uma outra pessoa e escolher alguém que estivesse vivo e que pudesse ver o meu trabalho, não é? Porque isso de fazer para os mortos, eles já cá não estão, temos que gratificar. Não, eu acho que sim. Não vamos ignorar os mortos de maneira alguma, mas também precisamos de enaltecer os vivos. Porque é quando as pessoas estão vivas que nós devemos enaltecê-las, não é? Não é depois, só depois de morrer, não é? E então, isto foi um trabalho, o produto da cidade de Luanda, teve duas pessoas a chefiar. Uma, o Vasco Vieira da Costa, que trabalhou uns anos na Câmara Municipal, porque ele foi bolseiro da Câmara Municipal na Universidade do Porto para fazer arquitetura. Ele vai para Paris, estuda na Faculdade de Ciências, faz uma formação melhor, estagia no ateliê do Corbusier e depois volta para Luanda. Mas como ele queria fazer moderno e não lhe deixavam fazer o que ele queria, ele saiu da Câmara Municipal e ficou a trabalhar de forma liberal e conseguiu fazer alguns dos edifícios que temos na cidade. Porque lá havia muita repressão e ele dizia que não queria. Mas ele era tão bom que sempre que houvesse projetos, a Câmara Municipal também o chamava para ele participar. Todos os planos, ele sempre participou, sempre era chamado e sempre colaborava. E neste plano, inclusive, o Vasco Vieira da Costa participou, o Tom Farrial e o Adalberto Gonçalves Dias. Que isto foi um plano, ele começou em 71, mas terminou em 1973. Foi um plano que foi aprovado, o único plano que foi totalmente aprovado com uma empresa francesa, que era a Hotelim, mas que não foi implantado por causa dos acontecimentos do 25 de abril de 1974. Por isso é que não foi implantado. Mas depois disto, o governo de Angola tentou, com o Vasco Vieira da Costa e mais outras pessoas, chamou e pediu para eles verem qual a viabilidade de implantar este plano. E eles viram que não tinha como, porque uma das bases deste plano era separar os mossecs dos centros urbanos. E isto não era compatível com a nova filosofia do governo angolano, então foi posto de lado e não foi implantado. Mas qual foi qual foi a política do governo na altura? A política do governo era colocar as classes separadas, os brancos separados. Pois, os brancos separados dos negros e entre eles colocar áreas verdes para que eles não estivessem juntos, mas que estivessem próximos para poderem servir melhor os brancos. Esta era a política. E vemos, se observarmos bem o Miramar, o bairro do Avalado, era um pouquinho isso. Só que o Vasco conseguiu fazer algo que não se apercebia, apesar de dar muito, o governo andava muito em cima dele, não é? E, inclusive, no tempo colonial, ele foi chamado para montar a Faculdade de Arquitetura e ele negou-se porque ele disse que o curso de arquitetura não havia de vingar com aquela repressão toda. E, por isso, nunca houve universidade de direito nem arquitetura durante o período colonial. Porque não tinha como, não é? São profissões em que não se calam, falam demais, não é? E então não tinha como implementar isso num país de colonização tão ríspida como foi a portuguesa. Apesar de parecer não ter sido, mas em alguns aspectos foi sim, foi ríspida. Pode passar, se faz favor. Portanto, isto são alguns planos, isto é a Avenida dos Combatentes, alguns estudos, só para mostrar às pessoas o que é que se fazia. Coisas que se faziam e que hoje praticamente não fazemos quase nada, não é? pode passar. Isto aqui é o bairro da Praia do Bispo. Está aqui a assinatura. Prova que o Fernão Lopes Simões de Carvalho projetou em Angola. Fez o urbanismo em Angola. Isto é a Rua da Missão. Isto aqui é o Largo Amílcar Cabral. E esta era a Revolução de Outubro. Isto era a proposta que eles haviam feito para a Maianga. Pode? Portanto, isto é um pouquinho... Pode passar, se faz favor. É para explicar um pouco como a população cresceu e... Pode passar um outro. E como a construção, o número de edifícios cresceu ao longo do tempo. Quer dizer, dos anos 60 até os anos 70, como foi que ele cresceu tanto, não é? Pode passar, se faz favor. E então, falarem... da arquitetura do movimento moderno. Pode fazer isso uma vez? Pronto. Nós temos como primeira arquitetura do movimento moderno o Mercado do Quinaxis, que infelizmente já não está connosco, e que era uma arquitetura que tinha que passava, eu digo, edificação que passou a respeitar as cinco doutrinas emanadas por Le Corbusier, que ele tinha. Era com sobre pilotis, não é? Víamos que tinha uns pilares para dentro da fachada que avançava, tinha as briçoleiras para proteger do sol, um vão completamente enorme aberto, portanto isto é algo que não se fazia anteriormente. E vemos, para quem não é arquiteto, não é? Vou-te explicar, embora os arquitetos já saibam disso, que Le Corbusier conseguiu antigamente as edificações, já havia moderno nos Estados Unidos, já havia moderno na Europa, eu digo a Alemanha e a própria França já havia moderno, e na Holanda já existia moderno, mas eles, os edifícios partiam do chão e eram todos direitos. E Le Corbusier consegue, com o botão armado, extrapolar o sistema em que ele tinha o pilar cá e avançava com a fachada. Isso nunca se tinha feito a nível do mundo. Ele conseguiu fazer isso e por isso ele sobressaiu. E ele, antes de projetar, ele foi adaptar as construções ao lugar. Estudava os lugares e fazia uma arquitetura virada para o lugar, protegendo as pessoas, não é? Criando conforto, e por isso ele se estabilizou e foi considerado por muitos um arquiteto maior do século XX. Portanto, e esta era a grande obra, o grande orgulho que nós tínhamos e que infelizmente nos foi retirado. E temos um pouco, isto é o edifício do Hotel Presidente, que foi projetado pelo arquiteto Campino e o engenheiro Rezende de Oliveira. Participou, acho, ele diz que há uma placa, por acaso ainda não fui ver, diz que há lá uma placa que está o nome dele lá no edifício. Pode passar. E aí temos, pode só voltar atrás, portanto, aí estão os grandes vãos, a passagem de ventilação, né, para tornar, o objetivo era sempre tornar os ambientes frescos, protegidos do sol. Para o caso de Angola, não é? Em Portugal, por exemplo, alguns poucos edifícios que conseguiam vencer, porque o que se fazia aqui em Salazar permitia cá, mas não permitia em Portugal. Os portugueses não conseguiram fazer muita coisa que conseguiam fazer em Angola e em Moçambique. E depois dessa repressão, os portugueses começaram a construir edifícios que não eram próprios para o clima frio. Faziam edifícios parecidos aos de Angola, aos de Moçambique, aos do Brasil, porque achavam bonito e simplesmente implantavam. Mas que nada tinha a ver, no frio eram muito frios. Este é o panorama. Vemos que há sempre a preocupação. Este é meio moderno, meio tosco, um bocadinho. O edifício das Nações Unidas. Este edifício é do Vasco Vieira da Costa, também é muito interessante. É o Lar dos Gigantes. A maior parte dos edifícios da rua da Missão, exato. Aqui na área do Quinaxis, estes edifícios aparecem naquela maquete que eu mostro. Este edifício é muito interessante. Era um edifício onde está a Progeste e era só Ciborda, que ele é muito interessante. Ele tem uma rampa e o edifício, os carros estacionam no primeiro andar. Super interessante. E não deixavam de ser pequenas unidades de habitação, alguns desses edifícios. Se vocês olharem para cima, veem, este não digo, mas pode passar, quando aparecer algum, eu mostro. Pode? Ah, desculpa, pode voltar, que é para eu mostrar o lugar. Aqui assim existia um sobrado. E era o 31 do Largo da Mutamba. Foi aí onde nasceu o Fernão Lopes. Pode? Isto é o Palácio de Vidro. É um edifício moderno, Paris Versailles. Edifícios da Rainha Ginga. Este, por exemplo, lá em cima, era área para as pessoas se divertirem, não é? Para estarem juntos, para viverem em comunidade. Cá embaixo as lojas, lá em cima o lugar, porque Le Corbusier diz que não podia só haver lugares para morar, tinha que haver lugares para os humanos se sentir bem. E ele tinha que ter trabalho, local para dormir, local para se divertir e se distrair. Pode? Este também, este é da Rainha Ginga, temos que aqui, é uma pequena unidade de vizinhança. Pode ir passar. A cidade está cheia desses edifícios. Este aqui, eu coloco este edifício porque foi um dos primeiros edifícios em Luanda que foi feito, calculado pelo engenheiro Rezende de Oliveira, com lajes fugiformes. Acho que até foi a primeira vez que isto aconteceu em Angola. E foi neste edifício da Mocada. Pode passar. Isto é um edifício espetacular, é dos melhores exemplos que nós temos em Luanda, que foi feito para os servidores do Estado. E ele é muito interessante. Se virmos, ele tem duas entradas, são seis, tem então três entradas e as varandas são autênticos tabuleiros. É como se fosse um tabuleiro assente sobre um suporte e as pessoas andam ali, é a galeria do edifício. Se passarem por lá e puderem observar por trás, vão ver o valor que este edifício tem e que está degradado. Este é um edifício de 1957. Em 57 já se fazia isso em Angola. Este também é um edifício que se encontra muito no Brasil, este género, não em forma de livro, mas esta parte que servia para arejar, com os estudos do sol e do vento, era feito esta parte para trazer maior arejamento para o edifício. Isto é algo que eu peço para salvaguardar esta faixa da marginal de Luanda, né? Para que estes edifícios não sejam derrubados e que sejam classificados. Este é da Amílcar Cabral. Olha, aí está um outro exemplo do movimento moderno, que se conseguiu fazer. Este é das relações exteriores lá do Largo das Escolas. Tudo isto era estudado para proteger as pessoas do sol, engraçado, né? E proporcionar vento dentro dos edifícios. Aqui fala um pouco das escolas que foram produzidas também no período. Vemos que elas todos se preocupavam em manter harmonia e conforto dentro dos edifícios. Este também. Este é um dos melhores exemplos que nós temos, em que há uma fachada por dentro e na sacada sai uma outra fachada com estudos de sol para proteger a fachada de dentro. Hoje faz-se isso, mas colocam-se os vidros e quase não se sente o efeito, né? Porque o vidro ele absorve o sol e cria desconforto por dentro. Este edifício eu acho muito, muito elegante, muito singelo. e bonito na escola. A Balara também interessante. Esta também eu achei muito interessante. Esta também. Isto é um edifício que às 6 da tarde faz frio. Se formos lá em pleno calor, às 6 da tarde é um vento que às vezes dá vontade de vestir um casaco. Existia um projeto muito mais arrojado para a Sagrada Família, ganhou um prêmio, mas o bispo de Luanda não aceitou por frio este. Mas dizem que o outro projeto, que eu também estou à procura, ainda não encontrei, diz que o projeto anterior era muito mais arrojado, muito mais bonito, e consegui inclusive falar com o arquiteto Castilho, que ainda é vivo, está em Lisboa, e espero encontrar-me com ele para o ano, para ver se ele tem ideia de onde está o primeiro projeto que foi feito para e que ganhou o concurso para a Igreja da Sagrada Família. Pronto, mostra um bocadinho do património. Isto é um estudo que o IPGU fez um levantamento do que é património classificado dentro da cidade de Luanda e propomos que esta faixa seja protegida. Vamos lá ver se temos sorte. Então, alguns exemplos do património, Banco Nacional, o edifício do Porto de Luanda, o Ministério das Relações Exteriores, que é uma obra que começou pelo arquiteto Sade Menezes, e quem determinou foi o arquiteto Fernando Batalha. Foi a primeira obra que ele pegou quando chegou a Angola. A igreja também está classificada. As igrejas todas, acho eu, estão tombadas. A fortaleza, que hoje foi reparada, está toda linda. Os azulejos, foi tudo remodelado. Isto também é um edifício que está tratado. Cinema Nacional. Então fala um bocadinho do arquiteto. Pode passar, se faz favor. Ele esteve em Angola. Isto foi uma conferência que ele deu na Rádio Nacional. Nasceu em... Estava a fazer 84 anos, acho eu. Vai fazer 84 anos. Portanto, é um bocado daquilo que eu já disse. Não é? Estudou na Universidade da Sorbonne. Foi para Lisboa em 43, estudou por lá, fez a Escola de Belas Artes. Esta é uma conferência que ele deu em 2011, porque eu estive em abril de 2011, quando houve a conferência dos arquitetos da União Africana. Eu propus a vinda dele para Angola, veio, levámo-lo à Rádio Nacional, foi homenageado na rádio. Deu uma palestra. Ele hoje é co-orientador na Universidade Técnica de Lisboa, que o professor Gemanal Fernandes puxou para ele voltar a trabalhar, não é? Porque é um homem que é lúcido, ele tem 83 anos, mas ele lembra-se de tudo ao pormenor, não há nada que ele se esqueça. Ele fala de Luanda com profundo conhecimento e então está a ser aproveitado para fazer... Para ajudar os pesquisadores sobre Angola, sobretudo Luanda, porque ele produziu em Angola inteira, ele tem projetos em Angola inteira. Pode passar. Isto é mais maquetes dele que ele fez, isto foi o bairro de São Paulo, Marçal e Asbe. Pode passar. Trabalhou em muitos. Isto era um pouco do que ele fazia, os seus rascunhos sobre o que era a cidade, e ele diz que é o centro. Há um centro e a volta a outros centros, mas que também são autossuficientes. Isto é um povo que Luanda não tem, infelizmente. Nem todo mundo que vive em Luanda Sul consegue passar um dia lá e trabalhar por lá, não é? Isto é algo que nós temos que conseguir, porque o centro de Luanda continua a ser um dormitório, não é? E é isto que se deve trabalhar para evitar que o centro de Luanda seja um dormitório, que se criem vários centros e que sejam autossuficientes para dar maior conforto às pessoas, para as pessoas não terem que andar muitas horas para chegar ao trabalho, outras tantas horas para voltar para casa. Isto é bastante desagradável. É algo que ainda falta muito para a nossa cidade. Pode passar essa questão. Portanto, é a arquitetura que é desenvolvida. Isto é o mercado da o mercado, eles, na altura era o bairro Cazenga, é o mercado dos congolenses. Hoje eu não consigo ver essa fachada, porque fizeram construções à volta, ele está completamente irreconhecível. Isto são residências no Miramar. Muitas delas estão lá todas. Isto foi a casa que ele projetou para ele, no bairro Prenda. Pode passar. Este edifício é dos Correios, ainda está lá. Muito interessante, no bairro dos Correios. Este é a Refriando. Se vocês passarem por lá, também não conseguem ver esta fachada. Foram construídas coisas à volta que não se consegue reconhecer a fachada. E era um edifício muito bonito. Isto é uma igreja que existe nas imediações do São Domingos. Uma igreja muito interessante. Pode passar. Uma capela, vá. Que ela, ela é inclinada, tem ventilação. Entre o altar e o lugar onde ficam as pessoas que assistem à missa, há iluminação por aqui, muito, muito interessante, muito bonito. E esta capela foi inaugurada na altura pelo presidente de Portugal, em 1961. Isto é a Rádio Nacional, que ele também trabalhou. E ele foi à Alemanha e à Holanda para saber o que é que se fazia sobre rádios, fez estudos e depois veio participar no projeto da Rádio Nacional. Pode passar. E aqui está, é a capa do meu trabalho, não é? E fila de propósito para que as pessoas pudessem dizer de que lugar se tratava. Então, muitas vezes, as pessoas olham e dizem, mas isto é onde? E depois de muito tempo lá dizem, ah, é a Rádio Nacional. É a lateral, entra-se por aqui. E quando está lá, vê-se os prédios do GICA. Pode passar. Portanto, isto é um bocadinho do que eu concluí neste trabalho, não é? O que é que eu encontrei ao fazer o meu trabalho, né? E era aquilo que eu disse há pouco, as cidades edificadas pelos portugueses sob as ideologias renascentistas utilizavam por estes uma fundação de cidades entre o final do século XV e do século XVI. Então, a cidade teve para cada cidade uma característica específica para cada lugar, baseadas nas suas condições ecológicas, na cultura da população e nos objetivos dos portugueses para com as localidades. Vai ter um trecho do que eu falo na minha dissertação. Então, neste período, a arquitetura era com base no que se fazia do eclético com o que se fazia na Itália, e vemos o próprio Salvador Correia, o edifício das vacinas, tem um pouco disso. Em relação à francesa, temos muito poucos. Temos, que eu possa identificar assim de imediato, é um edifício do IGCA, que vê-se que é um edifício antigo, mas que depois foram feitas reformas e tem um pouco a ver com o eclético francês. E aqui o resto eu já disse, né, que quem revolucionou o movimento moderno foi o arquiteto Vasco Vieira da Costa, os grandes nomes, os maiores nomes. Mas houve outros, há muitos. Eu tenho uma lista de 57 arquitetos e a Ângela acho que conseguiu mais 10 para além dos 57 que eu tinha. Então, vamos aí nos 60 e tal arquitetos que trabalharam para o movimento moderno. Pode passar. Aí, depois só uma brincadeirazinha, só para mostrar alguma coisa sobre Luanda. Isto também era de um dos mapas que estava deteriorado. Portanto, o fural da cidade de Luanda, o primeiro fural foi em 1909, o segundo em 1930, o terceiro em 1947 e o quarto em 1956. Pode? Depois tivemos esta configuração na cidade de Luanda, em 1975, estava assim quando os portugueses saíram. Depois de 83 passou para esta configuração e agora Luanda tem esta configuração, que ela foi aumentada, porque foram incorporados a Kisama e o Ikolibengo. E porquê? Porque quando se fez, em 1910, os termos de referência para o plano diretor da cidade de Luanda, que ainda não saiu, mas espero que saia, que o Ipogum está empenhado para que saia, a equipa que trabalhou, e entre elas o Nipogum, opinou que, se, uma vez que estava a ser feito um aeroporto naquele lugar e que a cidade do Beni não tinha estrutura para contemplar aquele aeroporto, então houve a necessidade de alterar a configuração da cidade de Luanda. Já está em vigor, mas infelizmente não se colocaram os marcos. E já solicitamos também ao Sr. Ministro da Administração do Território que é necessário colocar os marcos no local para que as populações saibam que houve esta alteração. Porque está feita a alteração, mas ninguém sentiu isso. Então é necessário fazer sentir a população. Pode passar, seja. Então isto é um bocadinho do que era Luanda nos anos 60 e do que é Luanda em 2010. Aqui era a Lelo, antes e hoje. Vemos, hoje está com os edifícios, os sobrados foram demolidos e deram lugar a edifícios altos. O governo da província também foi alterado, esta torre saiu e ficou o edifício e estamos. Isto era um bocado, para mostrar um bocado do que é a nossa cidade hoje, não é? Nós temos o centro histórico consolidado, temos esta faixa que nos preocupa muito, porque é só no século, chamada Margem de Fulmão, e depois temos os novos bairros. E não existe uma ligação entre os novos bairros e o centro histórico. Portanto, é preciso trabalhar nestas áreas para que possamos ter uma cidade que merecemos. Não é? Acho que os angolanos já merecem ter uma cidade como deve ser. Embora não me envergonhe de forma alguma da cidade que temos. Tudo é fruto de acontecimentos. Houve acontecimentos que tornaram a nossa cidade assim. Não tenho vergonha nenhuma da cidade que eu tenho. Pelo contrário, acho que até a guerra não a deteriorou tanto. Poderia ter sido pior. Damos graças a Deus que o país ainda se conseguiu salvar, não é? Mas é preciso muito trabalho. É preciso que os jovens se compenetrem de que, de facto, Angola precisa de gente que trabalhe e que mude o país, não é? Não pensando em enriquecer, por favor, porque é melhor trabalhar, que a riqueza vem depois. Está bem? Aqui era um pouco das reservas que haviam, que o Ipagol fez um estudo das reservas que existiam e que foram edificadas, e algumas ainda estão a ser edificadas, só para mostrar o muito que já se fez na cidade de Luanda. Isto são imagens sobre a cidade, a nova marginal, que o Ipagul também participou, que deu opinião, foi permitido dar opinião, e nos orgulhamos de termos participado num projeto tão bonito. Apesar de ter havido ali uma coisinha que todo mundo fala que a maré vai subir até o fim do ano 1 metro. Então, aquela ponte deveria ter sido mais alta 1 metro, pelo menos. Mas pronto. Olha, são só imagens da cidade. É isso que vocês querem. A vista, não é? Muito obrigada pelo. Obrigada, não, desculpa, mas não. Obrigada, senhora Maria Elisa. Temos aqui a Alice. Temos aqui uma aula de história arquitetónica muito forte, eu queria agradecer por isso. Então está aberto o debate, quem quiser fazer alguma questão. Acrescentar mais alguma coisa, por favor. Não se intimidem. Quando podemos consultar o seu trabalho no site da UNESCO, é só colocar em Maria Salvador de Almeida Lins Correia, está no site. Qual é a questão? Onde é que vai ser a tese? Já sei. Epa! Ainda não. Estou preocupado com a tese. Sou mestrado, terminei o ano passado, só estou no primeiro ano do doutoramento. Ainda faltam mais 3. Mas acho que não tem de mestrado, não é? Este foi o mestrado. Yeah, foi uma apresentação tão interessante. Uma questão, voltando para a sua menção sobre a estratégia do o pensamento urbanístico do governo colonial. Isto acho que foi uma explicação bem clara. Mas o que mudou do pensamento urbanístico desde a independência, desde 75? Eu sei que isto está um pouco fora do seu foco, mas eu quero ouvir realmente a sua opinião. A minha opinião diz que mudou muito pouco. E se nós virmos, todas estas ruas que aqui estão foram projetadas por De Gruy, desenvolvidas pelo Vasco e pelo Fernão. Portanto, a base é a mesma. Não houve grandes alterações. Simplesmente, só houve uma coisa que não se fez. Foi separar os bairros dos brancos com os dos negros. Foi a única coisa que não se fez. Mas o traçado, ele mantém-se. Eu creio que se mantém. Não vejo grandes alterações. E mesmo o Ipogu trabalha em função um pouco daquilo dos estudos que se fizeram na cidade de Luanda. Não se fazem, o Ipogu não diz dou 10 pisos porque quer dar, não. Nós vamos aos arquivos, fazemos um estudo daquilo que foi projetado e chegamos a um consenso e atribuímos as cércias. Estão aqui dois colegas, o arquiteto António e o arquiteto Osvaldo, que trabalham diretamente na área de gestão urbana, e eles podem constatar isso na sua atividade diária, que não são atirados aleatoriamente. E mais, quem aprova não é o IPU. É o senador da província de Luanda que aprova os projetos. O IPU apenas trabalha, dá opinião e faz chegar a quem tem. Desculpa, há um outro colega, o Elias, também é do IPU, peço desculpa. Portanto, são colegas que trabalham com a gestão urbana e... Uma coisa que eu acho que eu notei quando cheguei em Luanda muitos anos atrás era que a Luanda estava organizado mais ou menos no mesmo padrão do que o, em termos dos transportes, hein? O foco do porto e linhas que saíram realmente daquela ponte. E o país também está planificado em transporte no nível nacional, está projetado mais ou menos no mesmo visão, hein? Como visão de extração dos bens para o porto, para exportar, hein? Eu não sei se você pensa que este esquema ainda está refletado, ainda está visto com o padrão do urbanística que está respeitado hoje em dia, ou se há uma mudança nesta visão? Hein? Estou qualificada para lhe dar essa resposta, que não faz muito, não é bem da minha área, não é? Eu não sou basicamente urbanista, eu sou arquiteta, não é? E eu estudei numa faculdade onde a faculdade de arquitetura está inserida, o departamento de arquitetura está inserido na engenharia, não é? Então, eu fui formada para ser arquiteta e engenheira, embora tenha feito um curso de artes. Agora é que eu estou a conviver um bocado mais com o urbanismo, não é? Mas eu não estou em condições de dar uma resposta segura. Eu precisava de pensar um pouco, analisar e talvez depois tentar passar uma resposta, mas não estou capaz. Mas é pertinente a sua questão e acho que os arquitetos que aqui estão devem pensar nisso, de facto, porque ela é muito comigo e devemos olhar para isso e ver se, de facto, essas linhas correspondem ou não àquilo que se faz hoje no mundo, não é? Se está correto, se devemos mudar. Isto é uma coisa que eu também noto, é que as pessoas estão um bocadinho presas àquilo que já existiu. pode ser bom, como também pode não ser, não é? Isto é de, é de facto uma questão para nós pensarmos e avaliarmos. E obrigada, porque eu agora vou pensar nisso. Não, não. Uma pergunta, a nível da arquitetura vernacular de Angola, Luanda, em 1400 e tal, 1500, antes, depois... Vernacular, angolana? Sim, angolana, angolana, não trazida de fora. Em Luanda. Nós tínhamos, né, as casas de pau a picas, e variava de região para região. Mas já havia aqui em Luanda? Sim, já. Então a igreja, a primeira igreja que existia era de ramos de árvores com lama. Okay. O reino de Dundum, que vivia neste, mais ou menos nesta região, não à beira-mar, a uns tantos quilómetros recuado, tinham as sanzalas. Okay, é? Os portugueses, quando chegaram, quando eles começaram a fazer as suas habitações, eles adaptaram ao local. E se nós virmos, há algumas casas que eles fizeram, que o Zé Rodinha é que fez este estudo, mais pormenorizado, e ele diz que, de facto, os portugueses adaptaram a arquitetura vernacular africana, banto. Okay, foi adaptado, sim. E vemos que a própria varanda, a varanda da casa, primeiro saiu a varanda e depois também saiu o teto. E aquilo servia para criar maior conforto na habitação. Então isto é base da vernacular. Se nós andarmos um pouco por Angola, vemos, por exemplo, algumas edificações que são, que existe a casa e existe uma espécie de sacada e depois com os pilares à volta para criar conforto. Isso já existia em Angola. Precisa de ser estudado, não é? Não temos publicação nenhuma sobre isso. Obrigado. Por isso eu digo que a arquitetura feita pelos portugueses também tem o seu quê vernacular. É. Claro, Portugal é um país frio, não é? Não, Portugal é um país frio, mas eles ao chegarem em Angola, eles adaptaram-se. Eles não fizeram exatamente o que se fazia em Portugal só. Eles, com o decorrer dos anos, eles foram melhorando. Ok. Vou tentar ser conciso, mas houve tantas coisas interessantes e tantas... Acho que é melhor marcar já o encontro formal, que não vou conseguir dizer tudo. Mas umas coisas... As perguntas mais fáceis para começar. E semana passada eu estava na Lusíada, onde se organiza o Fórum de Arquitetura, e apresentaram mapas que são muito parecidos com o mapa do IBGU, de preservação do património e de marcar os edifícios para proteger. Acho que os alunos fazem isso. Sim, mas o que foi apresentado semana passada era mais a arquitetura antiga, mas eu queria saber se o IBGUL consegue trabalhar, por exemplo, com, não conheço tudo o que se faz, mas por exemplo com esse núcleo da Lusíada, e penso também o trabalho da Ana Vasmilher, que é portuguesa, mas que escreveu dois ou três livros agora sobre o modernismo em Angola. Então, como esse tipo de pesquisa... Eu já tentei com a Ângela, temos contato, mas cada um trabalha do seu lado. Nós fizemos aquele passamento porque foi necessário apoiar o projeto Bahia com a remodelação da marginal de Luanda. Então, nós não podíamos falar de um novo projeto sem saber o que existia na cidade. Então, fez-se aquele levantamento. Fez-se uma proposta, nós também fizemos uma proposta para a área, e eles aproveitaram algumas das coisas que nós pedimos que fossem feitas. E chegamos ao consenso, inclusive havia duas questões, uma questão que era o projeto Soldino, que interferia com o projeto Bahia, porque eles ainda não abriram um canal para Chicala, mas será aberto. que havia uma interferência de polícia que podia fiscal, depois de mediador, para informar que havia necessidade de abrir aquele canal e fazer entender a Solimo que eles não podiam projetar nada de novo para ali, porque seria necessário. E isto aconteceu e vai-se abrir o canal. Então, o papel do Ibgule também de ter uma visão um pouco mais larga para ajudar os projetos a se encaixar melhor. O Ibgule interfere. O Ibgule tem como função gerir o espaço, público, não tanto público, porque a capacidade política é maior, não é? Mas é mais com o privado. O Ibgule interage mais com o privado. O maior cliente do Ibgule é o privado. Ah, oh, ok. O Estado, e uma parte do mundo, o Estado submete o seu projeto à aprovação. Isso não existe. O Estado diz que vai fazer e faz. Agora, um civil, né, um cidadão, um munícipe, ele não pode produzir sem consultar a instituição do Estado. Mas o Estado também consulta as pessoas, não é? Eles não podem começar a construir coisas já por lá. Temos que, já se, para a ilha de Luanda, nós, eu particularmente trabalhei para o levantamento e a proposta que se tem feito para a ilha de Luanda, e nós consultamos as pessoas da ilha. Nós visitamos a ilha e conversamos com as pessoas para saber o que elas acham. Temos a opinião delas para quando saia o projeto, não cai assim sem que elas participem. Eu queria saber um pouco mais sobre esse projeto. Tens mais questões? Sim, mas falamos depois. Não. Acho que sim. Ok. Não tenho nenhuma questão, mas só para tentar perceber, quando falou da uma parte do ano, foi em termos técnicos, não domino, que havia uma tendência que separassem os negros dos brancos. Então, não sei se em termos de contexto hoje, ou tipo nos anos 90, estamos a falar da separação entre o centro da cidade e os moceques. Não sei se é um bocadinho nessa vertente hoje, porque pela dinâmica me parece que isso, essa questão de acabarem com os moceques é um bocadinho nessa vertente. Não é um sei. Bocado difícil acabar com os moceques enquanto não se investir na população. Os moceques só vão acabar quando, de facto, os angolanos ganharem mais e terem um nível de vida mais barato. Podem até não ganhar mais, mas é preciso que o nível de vida baixe para que eles possam ter uma vida melhor e melhorar as suas casas. A questão está aí. Não sei que tem uma componente histórica também. Tem. Tem uma componente histórica. As pessoas chegavam das províncias e instalavam-se ao redor. Isto acontece em todas as cidades do mundo, não é? Os mais pobres sempre se instalam à volta dos mais ricos porque eles querem estar próximo ou das fábricas ou das casas onde eles vão trabalhar e então criam-se estes grupos. Agora, as políticas do Estado é que têm que ser eficazes para retirar as pessoas destas condições, não é? É o Estado, não é mais ninguém. Sim, A minha questão é a seguinte, mas antes, uma vez que existe uma alteração ou um crescimento em termos de projeção, eu queria saber exatamente se existe um plano de restauro em termos de projeção urbano, arquitetónico, para a cidade, e se que existe, que padrão se pretende até que padrão se pretende resgatar, não é? Ou implementar, porque houve crescimento, houve mudanças, evolução de tempo em tempo, 50, 60, enfim. Eu queria saber até que padrão se pretende resgatar, se caso exista um padrão por se resgatar. Okay. Foram feitos termos de referência a uma empresa que foi contratada pelo governo da província de Luanda e trabalhou com o IBGE. E nestes termos de referência foram feitas propostas para saber o que é que se pretende para Luanda. Não né? E, com certeza, o que mais se pretende é dar uma vida digna às populações da cidade. Agora, aguarda-se, porque houve propostas de empresas que participaram e ganhou a Bradley, e aguardamos a todo momento que se monte a equipa disciplinar, multidisciplinar, que se arranque com o plano diretor, que será feito nas instalações do Micro, e que o Micro vai participar. Porque, quer dizer, não existe uma visão do futuro do Manel. É bom saber que um plano diretor não é feito por uma pessoa, nem por um arquiteto, nem por um urbanista. Um plano diretor de uma cidade é feito com historiadores, arquitetos, urbanistas, etnólogos, psicólogos, sociólogos, enfim, é uma equipa multidisciplinar que avalia cada um na sua vertente e que dá forma ao que se pretende para uma determinada cidade. É assim que se trabalha em todo o mundo. Então, por isso, não pode haver um plano diretor quando alguém diz eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, isto não acontece. As construções feitas agora são baseadas com que plano? Em que plano, mais ou menos? Feitas obras e queria saber se são baseadas em que plano? Esse. A República está a falar do quê? Das obras, está a falar das obras. Exatamente. Do Estado. Não é o IPOGUL, pronto, eu estou aqui, não em nome do IPOGUL, atenção, em nome próprio, né? O IPOGUL não tem nada a ver com isso, não. Eu respondo por mim, mas já que estou inserida no IPOGUL, o IPOGUL não interfere naquilo que o Estado faz. O IPOGUL pode dar opinião, mas não tem o poder decisivo de dizer isto não é assim. Então, na minha opinião, o que está a ser feito foi o caminho que o governo encontrou para alojar as pessoas. Mas quem no governo toma a decisão? É o Ministério do Urbanismo e da Construção, certamente. O próprio ministro? E os técnicos que lá estão, provavelmente. Não tenho bem a certeza, mas estas ideias partem de lá. Isto são os caminhos que eles encontram. Está errado, tem coisas erradas. Está certo, tem algumas certas. Por exemplo, eu pessoalmente não concordo que se façam edifícios muito altos. Não concordo que se façam apartamentos de um quarto. Nós sabemos que a população angolana tem em média 5, 7 filhos. Portanto, e as construções têm que ir de encontro com a caracterização da população, não é? Mas também é verdade que as casas de 5 quartos ou de 4 quartos são muito caras e as pessoas não conseguem adquiri-las. E a tendência é sempre comprar menos. Mas eu acredito que é o que se consegue fazer. É melhor fazer algo que não está muito correto do que não fazer nada. Eu sou por esta opinião. Mas depois das eleições autárquicas, a província ou a cidade vai ter poderes para tomar decisão? Acho que sim, mas eu acho que as eleições, no meu entender, estou a ver as eleições a chegarem tão cedo, porque as pessoas não estão preparadas para as autarquias. Os centros urbanos têm que ser autossuficientes para que as autarquias funcionem, e nós sabemos que não temos ainda isso, ainda não chegamos a este nível. Eu não estou a ver as autarquias a chegarem daqui a 2 ou 3 anos. Não estou a ver isso. Mas, não sei, sou eu que decido. Mas eu não estou a ver autossuficiência, nem as próprias pessoas que estão a ser nomeadas hoje para presidentes de cidade, eles estão a aprender a gerir a cidade. Tenho uma pergunta. Existem centros de tratamento de águas residuais aqui em Lourdes? Existem. Mas não estou em condições de responder com... Não é a minha área. Okay. São património... Minha área é património, é moderno. É habitação do Luanda. Eu interesso-me muito, trabalhei em muitos projetos sobre a habitação do Luanda. Eu estudo o modo de vida da população angolana. Como é feita, porque a cozinha angolana é diferente das outras cozinhas. Existem em Angola, por exemplo, duas cozinhas, é a cozinha da patroa, a cozinha do cozinheira, o do anexo, o quintal, é um lugar importante na casa, que a cama tem um determinado lugar para estar. A cama não pode ser colocada em qualquer lado, no quarto, há um lugar próprio para pôr a cama. Se põe a cama no outro lado, o cliente não aceita a cama, por exemplo. Quer dizer, há sim uma série de coisas, e é isso que está o meu estudo, está mais virado para isso. É isso. Sim. Primeiramente, eu devo elogiar pelo trabalho feito, e sendo também estudante da arquitetura e da professora Isabel Martins, e também tive a oportunidade de conversar com esse arquiteto Fernando Lopes. Infelizmente não sabia quem ele é, me contou, fez um em pleno intervalo de lá da conferência que se passou lá em Talatona, sim, ela fez um resumo dele, que é a cidade de Luanda, até uma pessoa muito direita, sim. Agora aqui nessa apresentação percebi o impacto realmente que é esta pessoa, bem como também o arquiteto Trofael, que uma vez a outra está sempre lá. Mas a minha questão é realmente, eu percebi nesse estudo, foi mais em termos de levantamento, mas eu gostaria de perceber da parte da arquiteta algumas sugestões no que toca à preservação do patrimônio do movimento moderno, porque nota-se, quais supomos só sejam italianos, e falo que eu vi em Luanda, e gostaria de estar e vir em Luanda e passear para perceber aquilo que foi Luanda há 50 anos atrás. Como um italiano, como é que a arquiteta indicaria um pouco andar pela cidade de Luanda? A rua dos Mercadores, a Rainha Ginga, a rua, um bocadinho a Frederico Engels, um pouquinho da rua Major Canhangulo e mais nada. Mas não temos mais nada. Mas como arquitetura seria fundamental, sendo que esta parte baixa é um centro histórico, seria fundamental que o movimento pudesse ser mais uma peitonal do que o meio de movimentação. Porque se nota-se, tipo, por exemplo, a parte aqui da Nalelo, bem como outros, praticamente os novos edifícios estão esses arranças que estão a aparecer, estão a ofuscar os edifícios antigos, porque sabemos que são edifícios tão especulativos. E como arquiteta, realmente, quais são a iniciativa que está a tomar, ou menos, na preservação, bem como na divulgação destes componentes que fazem parte da história da Angola. E também gostaria de fazer uma outra pergunta já, para terminar. Sendo que Angola é um canteiro de obra, mas de uma forma ou outra, a arquitetura espelha aquilo que são em termos de desenvolvimento de qualquer país. Hoje a arquitetura é internacional. Eu gostaria de saber realmente se os modelos que têm está a surgir hoje no que toca em todos os campos da construção, do urbanismo, focam daquilo que é o patrimônio trasladam, então levam os modelos antigos. Quem vê um edifício novo, menos consegue fazer uma leitura daquilo, consegue fazer uma leitura daquilo que é Angola, ou daquilo que a história transbordou. Quem começou a deteriorar o patrimônio da cidade de Luanda foram os portugueses. Infelizmente, partiram os sobrados e edificaram o movimento moderno. Infelizmente. Felizmente, eles fizeram bons modelos do movimento moderno em alguns lugares da cidade. Isso acontece. Hoje, as pessoas... Quem é que manda numa cidade? Não é só o Estado. E quem tem dinheiro? É o dinheiro que gera a cidade. Se eu tenho dinheiro, tenho terra e quero construir, é aquilo que eu quero. O Estado pode dizer, olha, tira esta janela ou faz aquilo, mas não pode dizer tira tudo, senão ninguém vai construir. Não é? Então, as cidades gerem-se em termos económicos. E... pode-se fazer alguma coisa, mas não se faz tudo, sabe? Angola não pode fugir às regras. Angola não foge à regra, exatamente. Agora, há políticas fortes em alguns governos, que são fortes e que eles conseguem estancar, conseguem direcionar as pessoas. Eu acredito que nós vamos chegar lá. Iremos chegar lá, temos condições. Mas ainda temos muitas coisas para resolver. Quando falou da questão da baixa da cidade, que, por causa do trânsito, não é? O que é que se podia fazer? As grandes cidades, hoje, temos um exemplo da cidade de Curitiba, em que, pelo facto do prefeito ser arquiteto, ele conseguiu fazer algo notável. E hoje, no centro de Curitiba, não há carros a passar. Imagina, na Europa também vemos em algumas cidades que isso já acontece. Bom, nós também estamos a pensar nisso. E se virem, nos últimos dias, o jornal anunciou barquinho que vai passar pela cidade. O comboio já está a funcionar e vai haver um barco que vai entre Cacoaco e Benfica e na ilha de Luanda, isso também para ajudar a população e ajudar a diminuir o transporte dentro do centro da cidade. Estamos a pensar agora. É preciso implementar, mas as coisas não se implementam de um dia para o outro, porque nós temos um país que saiu da guerra. É verdade que temos dinheiro, mas não temos tanto quanto se faz crer. Não é tanto porque, pela demanda ser tão grande, o dinheiro, mesmo sendo muito, acaba por ser pouco para aquilo que é necessário. E então as coisas não acontecem tão rápido quanto queríamos. Nós falamos destes barcos desde 2010 e só agora só foram anunciados. Está vendo? Não vai longa, é para. Em termos de. Nós falamos de edifícios, tipo o edifício do comboio, bem como os caminhos de escorrega. Mas também quando se fala na legislação do património, também se tem a ver com a gestão dos próprios edifícios, porque hoje nota-se uma das grandes alterações tem a ver as suas, o uso dos aparelhos, os ar-condicionado, bem como também as antenas parabólicas. Sim, também seria, também acho que um modelo de não podemos só tudo apontar para o governo, isto também parte da parte das pessoas, ou bem como também de algumas empresas ou associações que possam criar, ao menos, criar propostas ou então parceiros que possam ajudar em termos de preservação dos edifícios. Porque nós temos uma sociedade, uma boa parte da população é jovem e cresceu na rua. Se vocês repararem bem, a cidade de Luanda, em 92, foi invadida por muitos meninos. E estes meninos hoje são pais. E nós sabemos que eles não tiveram uma educação correta. Não vale a pena nós querermos dizer que tiveram, porque não tiveram. Então, isto é um pouco a sociedade que nós temos. E eles são muitos. Eles não têm culpa de terem crescido na rua, de não terem adquirido bons hábitos. Eles não têm culpa. Mas isto acaba por ser um problema. Porque nós vemos que uma boa parte da nossa população não tem civismo dentro da cidade. Primeiro, porque não está habituada, e nós vemos que o próprio SOBA, o próprio munícipe da Sanzala, que sai de lá do fundo da Angola, ele lá varra a casa dele todos os dias, ele queima o lixo, enterra o lixo, queima o lixo, ele tem regras, porque o SOBA cuida, o polícia, e a menina não pode engravidar, e quando engravida chamam a pessoa que o engravidou e obrigam-no a assumir. Quer dizer, há um controle cerrado dentro daquele espaço pequeno. Mas este mesmo SOBA, esta menina, este rapaz e o próprio polícia em Luanda, a atitude deles é completamente diferente. Por quê? Porque não há um controle. Na cidade tudo se perde e não há um controle. É muito difícil gerir Luanda. Eu estou a falar de Luanda por ser o grande centro. Porque não apanha o lixo. Ele sabe, ele aprendeu quando ele nasceu que tinha que varrer e limpar o lixo, mas ele chega a Luanda e perde-se. Perde-se porque a sociedade não exige dele que se faça isso. Porquê? Porque a sociedade está a resolver outras questões. Está a resolver a fome lá do Cunene, dos busquimanos que não podem acabar, da palanca negra que tem que regressar para Angola. Tem tantos outros problemas. Não é? Bases fica esquecidas. Questões bases podem às vezes ser esquecidas. Ou não é propriamente esquecer, é que são tantos que elas tantas não sabem onde é que vai pegar. Portanto, eu costumo dizer que só acabou a guerra das armas, mas nós ainda temos muitas guerras para enfrentar, muitas, e temos que ser nós e vocês jovens que têm que mudar o pensamento, saber que a rua tem que estar limpa, que tem que respeitar o mais velho, se não viveu com o pai não ensinou que se respeita o mais velho, que aprenda então na televisão, passa de bom. Que é preciso respeitar, dar um lugar à senhora que está grávida, dar um lugar ao velho, saber falar com as pessoas, ser humilde, não ser arrogante. Portanto, isso são questões que o povo angolano tem que ter na cabeça e tem que levar adiante. Só assim é que nós vamos levar o nosso país adiante. Nós temos que trabalhar, trabalhar. É. Acho que... Sem trabalho, Angola não será nada. Acho que os mais velhos nunca mais vão ter aquela figura que foi construída há um tempo passado. Preservação da sabedoria, visto que hoje nós conseguimos encontrar muito conhecimento em qualquer sítio. Penso que, do ponto de vista da preservação dessa figura do mais velho, do idoso, é difícil com os tempos, com esses novos tempos. A sabedoria dos mais velhos não está escrita em livro nenhum. É com eles que nós temos que aprender. Não tem. Não diga isso. Onde é que está isso escrito? Onde é que está isso escrito? Os mais velhos e os próprios jovens. Tem que dar os tipos de conhecimento que os mais velhos não têm. Sim, não. Há conhecimentos, tecnologia, os mais velhos não têm. Ok. Os básicos são do novo. Vamos fazer a arquitetura. Faz novas correntes. Mas hoje não é o patrimônio. Como você falou, cara?